Ooh, on the floor. Apenas um teste mixtape. Tudo nosso. Jonathan, o Dog Fantasma. E eu, Cucu. Tamo junto. Tipo a essência retirada de uma flor que vira um perfume. Sentimentos viram letras como de costume. Na mão do artesão, um pedaço de pau se torna uma peça de beleza surreal. Então a gente pega uma sensação, inquietação, bota em movimentação. E a mágica acontece, sangue bom, bela e misteriosa essa tal inspiração. Carregada dependendo da ocasião, mas hoje o bagulho tá suavão. Agradecido por estar com os irmãos, botando técnica, dom e sentimento em comunhão. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Sentimentos bons e ruins promovem reações adversas dentro de mim. Procuro expulsar o que não presta da minha vida. Cuidado com a mágoa, pois ela sempre deixa feridas. Fique atento com a inveja que está sempre por perto. Nosso destino é incerto, mas o meu foco é sucesso. Compaixão, afeto, carinho e alegria são esquecidos sem utilidade pra maioria. Se você faz parte do time que só pensa em si mesmo, a solidão transformará seu sonho em pesadelo. Ache sua paz até o final do dia, pra quando olhar pra lua, sentir que a missão foi cumprida. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Já posso ir embora, sentimento de missão cumprida. Deixo minha voz e sigo pra uma nova vida. Saudosamente um momento de reflexão em cada canção, sem dar lugar à tristeza, não. Sigo nutrido de muita emoção, lágrimas escorrem do coração, sem deixar pra trás quem correu até aqui. Vocês vão lembrar de mim, vou começar a sorrir. Plantei alegria para não colher a solidão. Mãe, não, eu tô aqui, cê não precisa mais chorar. Em casa, na balada, no fone, nos PA. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Sentimentos que atravessam as caixas de som. Nas linhas a caneta acompanha o dom. Palavras que vêm e que vão pra quem quiser escutar. Onde você estiver, minha vocal chegar. Você pode acreditar, ainda não é hora de eu ir embora. Cuco, o Dog Fantasma, da Neurose Records, 2011, essa é minha cara. Isso é só uma prévia do que você pode esperar no Eu, Deus e Minha Cruz. Thank you.